cheira CDs, o homem de picos, aquele beijo da Pavanelli. Tá me querendo, sai pra lá, tá com saudade, sai pra lá, tá me ligando, sai pra lá, vai morrer de me ligar. Júlio CDs. Promoções, para dar Xuxa.